Thank you. 1816, desceu 2000 pés, ajuste no 014, autoriza o DLS após estabilizar. 2000, ajuste no 014, tom 1816. Número 520, acende a identificação, Mari 050. Mari 050, dá pra saber que você está comigo? Não tenho chegado. Chame Recife, corrigindo. Chame Torre em 1895, cono 8 no meio. 1895. A 2520 foi TAP, desce para 2010, ajuste no 014, reposta estabilizada. Ela está estabilizando o localizador. Tudo. no 8 no meio, continua aproximação, querengar 1 no 0 no 4, reposta do externo baixado e travado. Livre da restrição 3520, reporte apenas estabilizado. Travado? Positivo, passou externo no momento, está travado. Ouro no meio, atrasado, pouso, pista no zero, vento, uma centena, 069. Eu pouso, 069. No 8 no meio, no solo 34, que libere pista pela direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão 05.